Guindaste 121, cirurgia moral, código penal. Estamos aqui para falar para vocês sobre os problemas da vida que muita gente acha maldita. Seu sangue escorrer pelos seus pés. Violência não nos leva a nada, só complica ainda mais a vida na nossa área. Não troque a sua liberdade pela vida, véi, atrás das grades. Chega de ideias suicidas, choro velas, tristes despedidas. Quem tá guardado não vê a hora de sair. Quem tá guardado daria tudo pra estar aqui. Periferia, alegria, tristeza, virada de mesa, aonde a morte precoce tá por aí, marcando presença. Mais choro, mais vela, mais uma mãe se desespera, reza, tiros de lá e de cá, ratatata. Eu também vou me benzer, eu vou rezar. Não queira ser maluco demais, não ignore a chance de poder ficar de boa em paz, véi. Não seja um a mais. Agora vai levar aí, escuta aí, Distrito Federal, pra que brigar? Deixa o cana, violência pra lá. Nego boy foi jogado, 121 foi assinado, vacilão na papuda. Vai ser visitado, Deus falou e tá falado. Quem com cano joga, com cano será jogado. Se fosse você, iria se vingar. Deixa essa porra pra lá, Deus está ligado. Conscientize seu chegado para mais tarde não ser exterminado. Esperto demais, acaba enterrado. Não me tire como Loki, não seja o melhor, muito menos o pior. Olhe para si e verá imagem e semelhança ao Criador. Podemos amenizar o sofrimento e a dor. 121 aqui passou e deixou ideias de valor. Ideias de valor. As noites de hoje em dia se tornam tão violentas. Por quê? Ao invés de serenatas de amor e poesia, se vê tiros, gritos, sirenes de polícia, criança na sarjeta. Por quê? Ao invés de belas manhãs, temos manhãs tão sangrentas. A resposta, no entanto, é difícil de conseguir, porque às vezes o destino se mostra irônico por aqui. Afinal, como encontrar um caminho a seguir fora do crime? Porque dentro dele sonhamos menos, vivemos menos, sentimos muito menos as coisas boas da vida, mas em compensação ferimos muito mais, para doer muito mais. Porque tudo é apenas um voo cego, que nos traz a noite, que nos traz espanto, que nos faz ficar novamente no ar. A explicação do nada é a garantia que temos de fazermos as coisas da maneira que bem entendemos. Tiro fogo cruzado no espaço de nossas ruas. Discussão, arma na mão, histórias que se parecem, mas nunca são iguais. Mas o final é sempre o mesmo, é foda, é trágico. valorizo minha área. Meu nome é rei, a quebra é sobra de um. Periferia de responsa, algo incomum. Escolha o seu caminho, decida o seu destino. Viver na paz ou então ficar levando tiro. É difícil, eu sei, aqui na mira da lei. É enterro, covardia, muito já contei. Pratique a paz, véi, esqueça a violência. Incentivo, cabeça, ideia e inteligência. Se quer ganhar respeito, não é preciso ser bandido. Pense em sua família, proteja os seus filhos. Não deixe que cresçam com rata baby na cabeça. Sem farinha, sem maldade, sem pistola na mesa. É triste ver o fim, mas aqui é assim. Faça por você, nunca faça por mim. Cansei de ver meus chegados serem baleados, de quebradas achados, cadáveres tirados. Cemitério São Francisco já muito lotado. É, mais uma vela, só mais um finado. Cirurgia moral, guindaste código penal. É só ideia de responsa, violência é mal. Quero sobreviver aqui um tempo a mais. E aí, por aqui na nossa área só nos resta paz.